106,1 Primeira FM. Agora na Primeira FM, Espaço Regional, com Edgar Boturão. Olá, 8h35, bom dia para você que acompanha aqui a Primeira FM. A gente abre agora mais uma edição do nosso Espaço Regional, sempre debatendo e discutindo com você, de segunda a sexta-feira, os assuntos, os temas que são importantes aqui para a Baixada Santista e para o Brasil também. Nessa edição, com muito prazer, a gente recebe o presidente do Instituto Ecofaxina de Santos, o William Rodrigues Chepes. William, bom dia, não sei se eu pronunciei direito o sobrenome, senão você me corrige. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Edgar, tudo bom. Bom dia aos ouvintes da Primeira FM. Meu nome é William Rodrigues Chepes. Chepes. Presidente do Instituto Ecofaxina, uma associação aqui de Santos que lida com resíduos sólidos no estuário. Legal, a gente vai falar muito sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre a atuação do Instituto, as principais preocupações, né? E, claro, sobre outros assuntos interligados aí, a questão do meio ambiente, a questão do recolhimento do lixo, enfim, que é um problema aqui para a nossa região. Conosco também a Denise Pires, que vai colaborar com a gente nesta edição. Tudo bem, Denise? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, William Rodrigues Chepes, presidente do Instituto de Ecofaxina, pela participação aqui na Primeira FM. Legal, o ouvinte pode participar também, não é? Sempre o nosso e-mail à disposição, espaçoregional@hotmail.com. Em tempo real, você participa pelo nosso Twitter, o www.twitter.com/primeirafm. E o nosso telefone também aí à sua disposição para participação com a gente, 3466-2109. Bom, William, o que é exatamente o Ecofaxina? Como é que ele surgiu? Não é? Tem que se explicasse a equipe ouvinte da Primeira FM, para o nosso espaço regional aqui. A Ecofaxina é uma associação civil, sem fins lucrativos, formada por biólogos marinhos da Unisanta, que começou a realizar trabalhos aqui na Baixada Santista em 2008, final de 2008, segundo semestre de 2008, com o objetivo de sensibilizar as comunidades próximas à área estuarina, que moram próximas ao estuário, sobre a questão do lixo, né, o descarte irregular de lixo no estuário de Santos. É porque é uma desinformação muito grande, né, por parte das pessoas, né, exatamente com relação a esse tema, né? Sempre que a gente tem enxurradas, fortes chuvas, enfim, alagamentos, aí as autoridades públicas descobrem que as pessoas depositam lixo em qualquer lugar e qualquer jeito, né? Se fosse só lixo, ainda seria mais normal, né? Mas a gente vê de tudo, desde TV, sofá, todo tipo de móvel, então, peças de carro, coisas de embarcação de pesca, né? Então é um problema que supera o lixo e o esgoto, né? O manguezal, na verdade, ele é como se fosse um depósito, um lixão. As pessoas veem o manguezal como uma área de descarte de lixo mesmo. A sua formação qual é? Eu tô no quarto ano de Biologia Marinha. Biologia Marinha? Isso. Na Unisanta? Isso. Ah, legal. Denise, pois não. Pois é, então, William, esse Instituto Ecofaxina pretende fazer com que os moradores dessa região estuarina, né, dos mangues, ali perto dos mangues, que eles tenham mais consciência. Como é que é feito esse trabalho no dia a dia? As pessoas são abordadas de que forma? Vocês fazem isso por terra, por mar? Como é que funciona? Bom, a gente primeiro, por estar começando e por ter ainda uma certa resistência, né, sobre esse assunto, né, por parte da comunidade, a gente começou o trabalho numa área bem degradada, que é ali na Vila Gilda, divisa aqui com São Vicente. E é difícil trabalhar lá, porque o pessoal já está acostumado a descartar, e o que a gente procura fazer é essas ações voluntárias para justamente a pessoa estar vendo ali os alunos da faculdade, os voluntários que se interessam em realizar esse tipo de ação, participando e passando informações sobre o ecossistema, a importância do ecossistema, que o que a gente vê é que as pessoas, a maioria das pessoas não tem esse tipo de consciência do que serviço ambiental o manguezal presta, né, para a cidade, e qual a importância dele para a comunidade, né? A desinformação ainda é um grande problema para esse pessoal que mora nessas áreas? A desinformação, não saber, por exemplo, que o mangue é o berço, né, da vida marinha? Além da desinformação, são os valores, né? As pessoas, elas têm outros tipos de valores. O que a gente vê hoje é que o bem-estar está associado a coisas diferentes que o bem comum, que a natureza, que o meio ambiente. O bem-estar está associado a valores materiais, dinheiro, um tênis bom, um carro bom. Então as pessoas ainda não se deram conta de que elas precisam olhar em volta delas e perceber que elas estão inseridas numa ilha, né? Num contexto que engloba muita natureza e que ela precisa fazer a parte dela para manter esse ecossistema saudável, até para a própria região aqui ter um retorno sobre isso, né? A gente perde muito dinheiro com lixo na área de turismo, na área de lazer, na área de transportes aquaviários, até mesmo na saúde, que a gente vê muitas crianças, muitos idosos que pescam nessas áreas, que são áreas altamente contaminadas. Então esse pescado, o fruto do mar que é retirado dessas regiões também é uma coisa que preocupa a gente, né? A gente sabe que existem vários contaminantes. Não existe uma política pública para esse descarte de resíduo irregular, né? Uma conscientização, mas o que a gente vê é que falta também um alerta para a comunidade sobre essa possível contaminação por esses organismos, né, que são consumidos aqui do estuário. Aliás, toda vez que se fala em aumentar o calado aí do Porto de Santos, né, para que os navios de maior porte possam entrar e sair aí com mais facilidade, que não haja nenhum problema com relação à exportação, à importação aqui no Porto, se fala nessa situação, né, nesse tipo de problema, né? Quando você vai fazer lá a escavação, o aprofundamento do calado, a dragagem aqui do cais, né, do estuário de Santos, se fala muito nessa coisa, né, dos resíduos que tem ali, né, dos poluentes que tem ali, onde se descartar esses poluentes. É uma preocupação hoje, né? Antigamente acho que não era muito, né? Na verdade, o que acontece é que as margens do estuário, da região de mangue, estão sendo degradadas. Uma das funções do manguezal é reter esse sedimento que vem com os rios, né, com a água das chuvas. Então esse sedimento ele vem, não tem as áreas de mangue que antigamente faziam esse papel de reter esse sedimento, e ele escoa para os canais, né, para o fundo dos canais. O que acontece também é que com essa dragagem se levanta o sedimento e no meio desse sedimento está acumulado vários contaminantes que, por essa pluma que vem da Serra do Mar, é uma poeira, é uma suspensão na água muito fina. Então ela acumula os poluentes, flocula e desce pro fundo do estuário. Então vai se acumulando em camadas, e quando você remove essas camadas, você está levantando esses poluentes, está deixando eles expostos no ambiente outra vez, né? Então naturalmente já há uma poluição, pelo que você está colocando, né? Naturalmente já há uma poluição constante, né? Constante. O problema todo é você levantar todo esse material, toda essa contaminação que já está ali armazenada no substrato e levantar isso e estar expondo de novo aos organismos que habitam aí o aquela estuário. Poluição que está ali, ela estando ali depositada, ela mais quietinha lá no fundo do mar, ela não faz tão mal quanto se mexer novamente nisso, é isso? Com certeza. Ela está ali presa, né? Já está sendo depurada lentamente, o processo com os metais pesados já demora mais. Mas é um problema muito grande. Existem até já estudos sobre esse sedimento e seria, pelas normas do CONAMA, seria um crime ambiental que está sendo feito, né? Nas barbas de todos nós. Nas barbas de todos nós. Talvez por desinformação, mais uma vez, né? A gente, todos aqui, sempre escutam falar, aliás, a dragagem do canal de Santos, aí do Porto, é sempre muito cara, né? Muito dinheiro é investido para que seja feita a dragagem. É complexo realmente, essa dragagem. Realmente se acumula muito mesmo, então os navios começam a não conseguir passar, então tem que ter um calado mínimo lá para receber navios de grande porte, esses navios de passageiros e tal. Quer dizer, tudo é pelo progresso, e mais uma vez a gente não sabe que se mexer lá no que está lá quietinho embaixo do mar, lá no fundo do mar já, a gente volta a ter a poluição na flor d'água mesmo, né? Quer dizer, novamente agindo contra a natureza. Onde estão as crianças, onde estão as pessoas se banhando na praia. A falta de informação por parte da comunidade que não cobra isso. E por parte dos governantes, das autoridades, eles sabem desse problema, mas é um problema de custos, né? Esse material, para ser devidamente reciclado, não dá para ser reciclado, retirado, destinado, né, para algum lugar correto, ele teria que ir por um processo bem mais dispendioso do que você lançar esse material aqui na Baía de Santos mesmo, né, numa área próxima à dragagem. Agora, ô William, para esse trabalho que vocês fazem, né, para ele obter sucesso, qual é a estrutura que vocês têm lá no Instituto? Se é que tem, né? Não sei como é que está funcionando. Na verdade, isso. Nós começamos a fazer esse trabalho de forma voluntária. Até hoje, ele é feito de forma voluntária. Começou com ações de limpeza. Hoje, a partir de 2008, a gente foi, com o auxílio de professores da universidade, dando uma aprimorada no projeto. Então, ele se estendeu para um projeto de recuperação e conservação do estuário, que seria você utilizar a mão de obra de comunidades para estar retirando esse material do manguezal e fazendo, processando esse material, né, utilizando o que for reciclável, agregando valor ao que der para agregar e gerando renda e recuperando o estuário, né, e com isso formando multiplicadores também dentro da comunidade para passarem esses conceitos para as pessoas que habitam em torno ali. E a resposta que vocês vêm tendo aí das pessoas, da população, de maneira geral, já dá pra gente mensurar aí? A comunidade, você vê que tem muitas pessoas que elas entendem, né? Elas começam a entender esse processo de consciência da pessoa se sentir inserida nesse contexto do meio ambiente, até porque nós estamos numa ilha. Então, mais importante ainda para nós que outras cidades, por estar nesse ambiente costeiro. Então, o difícil é mais são mais os adultos, né? As crianças, você consegue trabalhar mais fácil, até trazer resultados de casa, através de ações que a gente desenvolve com as crianças lá na Zona Noroeste. Em questão de apoio, a gente começou como um trabalho da Unisanta. A Unisanta nos apoia, ela dá bolsa de estudo para os alunos que estão envolvidos no projeto. A Terracon nos auxilia com transporte e tudo. Mas o que a gente está agora pleiteando junto à prefeitura é um espaço justamente para a gente poder desenvolver esse trabalho com a comunidade, gerando renda a partir desse lixo e formando uma nova categoria aí de agente de coleta, né? Um agente de coleta que seria capacitado para atuar dentro de áreas naturais sem causar mais impacto nessas áreas e fazendo uma recuperação desse ecossistema. William, você sentindo a receptividade das escolas ali da localidade? Vocês conseguem ter uma parceria, por exemplo, com a Prefeitura Municipal para ir nas escolas municipais e justamente, já que as crianças têm maior... aprendem mais fácil e depois elas multiplicam de uma maneira mais tranquila dentro de casa, cobram dos pais, não pode jogar, porque a professora falou que não pode. Vocês conseguem essa parceria com as escolas e tem tido bom resultado? Por enquanto a gente não está visitando nenhuma escola. Isso era uma coisa que a gente tinha em mente fazer, mas até pela falta de tempo das pessoas que estão envolvidas no projeto, a gente está com bastante coisa aí para estar desenvolvendo no projeto em si, e até compromissos na faculdade, que são todos alunos do quarto ano de Biologia Marinha, então estamos na reta final para se formar. Né? Isso, muitos trabalhos, provas, mas o que a gente desenvolve de educação ambiental são com crianças de uma creche ali na Zona Noroeste, e é uma creche... gerida pela própria comunidade, então é um pouco diferente você estar trabalhando em um colégio, onde a coisa se torna mais formal. Ali a gente tem um espaço de convívio muito amigável com as pessoas, então nós nos tornamos mais que multiplicadores da consciência e acabamos nos tornando amigos deles, né? Amigos dessas pessoas, então fica mais fácil a gente atingir aí o nosso objetivo obtendo a confiança dessas pessoas. Esse relacionamento, essa parte educacional direcionada às crianças, faz parte desse projeto Tia Egli, que eu estou vendo aqui, não? Isso. É isso? Isso. É um projeto que é desenvolvido lá na Zona Noroeste, próximo ao Caminho da Capela. e que é um projeto social, né? Ele auxilia as famílias que vivem ali no entorno, não só nessa questão da creche, mas em... Lá no DIC da Vila Gilda, é isso? Isso. É, com doações, com auxílio, né, aos moradores, no que eles precisam. Então é a Egli que toca o lugar lá. Uma pessoa muito representativa ali na comunidade que nos abriu as portas ali para poder desenvolver esse trabalho com as crianças. Tá certo. O meio ambiente que está na pauta, né? É, todas as cidades da Baixada Santista têm tentado, né? Têm tentado investir nisso. E a gente tem também muito trabalho aqui em São Vicente, por exemplo, com os entulhos que são jogados, né, nas ruas, tal, que é mais ou menos o que acontece, só que na área do mangue, né? Quer dizer, é o mesmo entulho que a pessoa não tem problema nenhum jogar no meio da rua, sofá velho, tal, joga no meio da rua, então nos canais, também jogam nos manguezais, né? Então é realmente uma mudança de hábito, porque é muito mais complicado, muito mais difícil, dá muito mais trabalho para quem mora ali pegar aquele material e colocar em outro lugar, é lógico. Mas os benefícios de fazer isso, ninguém leva em consideração. Então eu acho que é isso que tem que ser discutido, e é um trabalho bem legal do Ecofaxina nesse sentido. Tem outras instituições, outros institutos que ajudam vocês nisso, ou vocês fazem um trabalho meio pioneiro nessa parte de fazer a faxina e ao mesmo tempo tá conscientizando a população desses locais? Bom, o trabalho em si é pioneiro, pelo que eu sei. São desenvolvidas ações de limpeza em datas específicas, como o dia de limpeza dos oceanos, o dia da terra, mas o que a gente vem fazendo é um trabalho contínuo aí com a comunidade, porque não adianta você fazer isso esporadicamente, tem que ser uma coisa constante ali, você tá martelando em cima dessa ideia. Porque quem trabalha com isso, quem é biólogo, quem está aí dentro do estuário vê, né? Vê os animais entrando, as tartarugas entrando, e sabe que esses animais estão entrando para comer plástico, para morrer, né? Então é muito triste, e isso é uma coisa que a gente procura passar, sensibilizar a comunidade. Esse ano aqui a gente fechou essa parceria com o Projeto Tia Egli, estamos começando lá essas atividades de educação ambiental. Esperamos poder levar as crianças, tirar as crianças da comunidade para levá-las a áreas naturais, para elas poderem conviver com esse ecossistema. A pessoa só dá valor àquilo que ela conhece, àquilo que ela tem proximidade, né? Então é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. O problema do entulho é muito comum também. A gente vê por toda a parte do estuário, as pessoas contam pra gente também que é normal encostar caminhonete, picapes assim, na madrugada, e descarregar entulho nas margens do manguezal, o que facilita também a ocupação das margens, né, a construção de submoradias nessas regiões. Existe um trabalho também de fiscalização dos próprios moradores para que essas áreas não sejam ocupadas por outras famílias, né? Existem algumas famílias que já moram nessa área de subocupação, né, de submoradia, mas esse trabalho feito pela Prefeitura de Santos e de São Vicente, ele estima, né, quer congelar nesse número de famílias. Mas a ocupação vem crescendo, continua crescendo em alguns casos, né? Ah, sim. O que a gente vê é barraco subindo direto. Cai um, levanta dois. Então, sempre tem espaço para mais um ali. Até porque o poder público não está presente nessas áreas. Se você é funcionário da Prefeitura, você quer realizar algum tipo de trabalho na região, se você não está autorizado pela comunidade a fazer aquilo que a prefeitura pretende fazer, ela precisa de força policial para entrar nessas áreas. E se ela usa força policial uma vez, ela não entra mais sozinha. Então fica nesse impasse. Se ela conta com a polícia uma vez, ela vai ter que contar sempre. Então tem muita coisa que é feito vista grossa por justamente o poder público não ter essa presença, né, nessas regiões. Eu estava conversando uma vez com o secretário de habitação aqui de São Vicente, o Alfredo Martins, e ele me falou uma coisa que é bem interessante, que a gente acaba não pensando, mas que é bem interessante. Se você, se existe uma área que está ocupada e essas pessoas vão receber algum tipo de melhoria naquela área e tal, se você combina com essas pessoas que, se tiver mais alguém que entre naquele local sem autorização, e cresça mais um barraco, por exemplo, e todo mundo perde o benefício que vai ser feito, o próprio morador fiscaliza. Porque assim, o poder público não tem como fiscalizar o tempo todo, todos os locais. Então, se você conta assim como a Ecofaxina tenta contar também com o apoio, com a colaboração do morador para fiscalizar, jogar entulho ou mesmo não jogar o próprio entulho ali, a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, e a Secretaria de Habitação precisam contar também com o apoio de quem mora já nesses locais para que não haja uma proliferação dessas casas. Porque se eles fiscalizarem, por exemplo, eles verem que estão começando a crescer mais um barraquinho ali, todo mundo vai perder o benefício que ia ganhar. Então, liga para a prefeitura, aí sim, avisa que tem gente querendo invadir aquela parte também. Então, assim, eu acho que é importante, assim como vocês contam com a participação da população, o poder público também precisa contar. Claro que tem que ter uma relação de amizade, de compromisso, tem que ser assumido um compromisso de ambas as partes. Mas esse compromisso sendo assumido, facilita muito a ação do poder público também. Porque o poder público, a gente costuma dizer que o poder público é o poder público. Não, nós fazemos parte do poder público. A gente é que elege, a gente é que está aqui para fazer as coisas. Então, assim, a gente também tem que fiscalizar e tem que, a partir do momento que a gente tem esse compromisso e tem essa parceria com o poder público, a gente também alertar que tem coisa errada acontecendo. Senão fica muito difícil, porque não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fica um pouco complicado essa questão da... do morador que já está lá, né, ocupando aquela área, ele está recebendo algum tipo de benefício, porque ali é uma área de preservação permanente. Então... Mas eles normalmente são retirados desses locais para uma moradia adequada. Sim. São nesse sentido, são trabalhos de colocação desse pessoal em conjuntos habitacionais que estão sendo construídos. Tal. Então é esse pessoal que já está ali. Agora, a partir do momento que você tira esse pessoal que está ali, outros vêm e tomam posse daqueles barracos e começam a criar mais 30, 20, 30 famílias novas que vêm para aquele local. Isso é que tem que ser evitado. Entendi. Porque quem já está lá há muito tempo tem que ser colocado num lugar adequado para viver, numa moradia adequada, não naquela submoradia. Entendeu? É esse o trabalho que é feito. Só que, assim, você fazer algum tipo de benfeitoria naquela região é inconstitucional, porque sendo uma área de preservação permanente, o governo ele não pode estar fazendo nenhum tipo de benfeitoria para contemplar aquelas famílias que estão lá, até para poder cobrar uma fiscalização. Na verdade, tem que evitar que as pessoas se instalem lá, né? Não, mas se elas já estão instaladas, é isso que eu estou falando. Já estão instaladas. Você tem que retirar aquelas pessoas para um lugar adequado. Você vai retirar para um conjunto habitacional. Aí você faz o quê? Um cadastramento daquelas famílias, e aquelas famílias vão ter a possibilidade de serem transferidas para um conjunto habitacional construído num local adequado. Mas leva um tempo. Aí, a partir disso, lógico que leva tempo, mas a partir disso, as pessoas que estão ali, enquanto não recebem as suas moradias, têm que fiscalizar para que não hajam outras pessoas tomando posse daquele lugar que depois vai ser desativado. As casas ali vão ser demolidas e não vai ter mais famílias ali. Esse é o trabalho difícil e que precisa do apoio da comunidade. Com certeza. E fazer uma remodelação ali. É o que vai ser feito agora com o programa Santos Novos Tempos, né? Pelo menos na parte de Santos. O que já vem sendo feito no lado de São Vicente, que é a remoção dessas famílias ali naquela região do Rio do Bugre, vai ser feito também na parte de Santos. Só que eu espero que em Santos seja levado mais em conta o meio ambiente, porque na área de São Vicente, o que a gente vê é que a margem estuarina foi só limpa, né? Foi retirado os barracos e não houve uma preocupação em estar recompondo a flora, né, plantando as espécies de manguezal naquela área que era o que havia, né, para atrair de novo a fauna e até melhorar essa questão do transporte de sedimento para os canais, né. Então, retirar essas famílias, fazer a intervenção urbanística ali na margem, impossibilitando que se passe tubulação de água, que é o que possibilita a ocupação, né? Você ter o fornecimento de água, os moradores passam as tubulações e luz, né? Então, se você faz uma obra urbanística que impeça que a luz e a água cheguem ao outro lado da via, né? Você está impedindo que essas pessoas morem lá. E recompor essa margem, né, estuarina, recuperando a parte de flora e atraindo a biodiversidade de novo, né? Legal, a gente faz um rápido intervalo aqui no Espaço Regional. Já já voltamos para continuar conversando aqui com o William Rodrigues Scheps, que é da presidente do Instituto Ecofaxina e também acompanhada da Denise Pires. Já já. Vocês estão vindo na Primeira FM, Espaço Regional, com Edgar Boturão. Atenção, morador de São Vicente, o inverno já chegou. E se você tem alguma peça de roupa que não usa mais, este é o momento de praticar a solidariedade. A campanha metropolitana do agasalho está recolhendo roupas e calçados em vários locais. Em São Vicente, são 33 postos fixos. As peruas de lotação e as linhas de ônibus intermunicipais também estão recebendo as doações. Então, participe, doe roupas e calçados em bom estado e ajude quem não tem nada para se abrigar do frio. Para saber qual é o posto de arrecadação mais próximo de sua casa, é só acessar o site www.sãovicente.sp.gov.br ou ligue para 3467-9118. 3467-9118. Participe, seja solidário. Primeira FM, na campanha metropolitana do agasalho. É São Vicente, mais perto de você. A Primeira FM dá dica pra você. O coração é o músculo mais importante do corpo. A cada batida, ele fornece alimento e oxigênio às células. Para um coração saudável, você precisa fazer exercícios. Caminhar é um dos melhores modos de manter-se em forma. Lembre-se também de controlar o peso e dormir bem. Depois, é só deixar seu coração bater feliz. Essa é mais uma dica da Primeira FM. Primeira. Comece seu sábado com muita música. Com muita música. No ar. No ar. Agora só falta você. Agora só falta você. Informações e curiosidades. Seu sábado só fica completo com No Ar. Primeira. É todo sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. No ar. No ar. Só aqui, na Primeira FM. De volta na Primeira FM. Espaço Regional. Com Edgar Boturão. Conversando nesta edição de quarta-feira com William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina de Santos, e na companhia da nossa Denise Pires também, tá certo? Bom. Problema do lixo aqui na Baixada Santista, uma situação que vocês abordam também, é uma complicação tremenda, né? Essa questão do lixo aqui na região já deveria ter sido resolvida pelas prefeituras desde que foi criado lá atrás, em 96, né, quando o Mário Covas assinou aí a metropolização. Mas a coisa continua difícil, continua complicado, né? Alguns municípios continuam recolhendo lixo e enviando para as cidades aí do ABC, como Mauá, por exemplo. Uhum. Santos fez lá o sítio das Neves, enfim. Mas a coisa continua meio confusa. Qual é a avaliação de vocês da Ecofaxina com relação a esse tema, William? Eu acho que não só construir mais espaços para aterro, para destinação de lixo, é você trabalhar na comunidade a diminuição, né, da geração de lixo. A reciclagem também, né? E também a reciclagem. As pessoas, elas, hoje tudo é descartável, né? Tudo você compra, tudo você troca em 6 meses. Então, a logística reversa precisa ser implantada de uma forma mais abrangente aqui no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. São Paulo já deu um passo à frente na parte de resíduos de lixo eletrônico, né? Já tem uma legislação. Mas o que precisa ser feito é isso, é cobrar as empresas para que haja realmente essa logística reversa, que muitos produtos retornem ao seu fabricante e que o consumidor não se veja sem opções de como descartar esse lixo e dar a destinação final. Então eu acho que principalmente trabalhar essa parte de geração de resíduos, né, com a própria sociedade. Agora temos essa nova onda contra sacolas plásticas que eu vejo com bons olhos. São mais que aumentar os espaços para destinação do lixo, eu acho que tem que trabalhar essa parte da educação ambiental já na geração do lixo. Isso já vai gerar um bom resultado. Muitas pessoas também agora estão preocupadas, e uma preocupação cabível, preocupadas com a destinação, por exemplo, de pilhas, né, de baterias de celular, porque agora tudo estraga, pilha, às vezes são pilhas recarregáveis, mas a maioria ainda não é pilha recarregável. Então essas pilhas têm que ser descartadas de forma adequada. Muitas das lojas, muitos dos fabricantes já estão começando a receber de volta esse material, né? No caso de pilhas e de baterias de celular. É o caminho, é realmente o caminho, a única maneira de se evitar que isso chegue ao meio ambiente? É a melhor maneira, né? Não só pro meio ambiente, pro consumidor, mas pro próprio empresário. Isso já existem vários estudos que atrelam a marca da empresa a esse problema ambiental. Hein? Você vê, por exemplo, que nós dentro do História de Santos vemos garrafas de Coca-Cola boiando por todo lado, outras marcas também, mas, por exemplo, o gerente de vendas da Coca-Cola não ficaria feliz em dar uma volta de barco no estuário e ver um monte de garrafa PET com claro o símbolo da não. Coca-Cola boiando. Então é uma coisa que a Duracell, por exemplo, ela não gosta de ver as pilhas dela jogadas no meio ambiente. Então é uma coisa que a própria empresa está vendo que hoje é benéfica para ela fazer essa, esse pra recolhimento. Para a imagem da empresa dela. Para a imagem da empresa, para os consumidores que são fiéis à marca da empresa. Então essa questão ambiental já faz parte da mentalidade do empresariado. Essa coisa da usina de incineração de lixo, né, que está longe de ser um projeto ainda, né, uma proposta que o governo do estado anda estudando. Houve uma delegação aqui de prefeitos, coordenadas pela AGEM, Agência Metropolitana, foram a Portugal, foram à Alemanha ver como é que funciona lá, né? Você acha viável aqui para a região? É um projeto caro, difícil, que em tese resolveria o problema. É um projeto muito caro. Eu tenho aí sérias dúvidas se isso seria viável aqui na região. Não sei o que você pensa. Bom, pelo que eu sei, isso está bem difícil de ser implantado aqui na região. Custo alto. O próprio deputado federal, o Arnaldo Jardim, ele comentou comigo que é meio difícil disso acontecer. Mas para o meio ambiente eu acho que não resolve muito. Não resolve? Eu acho que não. Acho que esses materiais vão ser incinerados. Não sei direito como funciona esse incinerador, mas pelo que eu entendo, vão ser gerados mais resíduos aí, resíduos de carbono, né, para a natureza. Então eu não vejo. E resíduos líquidos também, provavelmente, né? E efluentes, com certeza, algum tipo de resíduo líquido também. Eu não vejo com bons olhos o incinerador. Eu acho que a melhor maneira mesmo de se diminuir isso é a redução do lixo orgânico, né? Utilizar métodos mais ecológicos para se resolver esse problema. Compostagem para lixo orgânico, você reutilizar esse material em forma de adubo, a parte de resíduos sólidos. Mesmo muitos materiais que as pessoas costumam dizer que não tem como fazer essa reciclagem, como por exemplo Tetra Pak, eu já vi alguns programas em Portugal, o pessoal junto com a compostagem, eles colocam alguns resíduos sólidos que estão sujos e meio que contaminados, as minhocas, elas fazem esse trabalho de depuração, elas comem tudo que é celulose e deixam só o material mesmo reciclável. Então você retira a parte da compostagem, né, o que seria usado como matéria orgânica para adubo, e o que sobra mesmo, que as minhocas não aproveitam, é só resíduo reciclável. Né? Então já existe processos de limpeza desse material e você consegue reaproveitar isso de uma maneira tranquila. Vocês fazem também um tipo de orientação no que diz respeito ao consumo, ao melhor consumo do alimento? Por exemplo, vocês têm algum trabalho para a pessoa, por exemplo, utilizar a casca da batata, a casca da banana? Existe isso? Porque a gente sabe que em alguns locais, por exemplo, Senac, tem cursos, né, de culinária para estar aproveitando o alimento de forma completa. Vocês têm essa preocupação também? Existe cardápio já, né? Nós lá na comunidade, isso foi uma coisa que até as moças ficaram bem contentes ali, as cozinheiras, que eu vira e mexe, eu levo receitas e prego ali, né, na creche, utilizando mesmo cascas, essas sobras, né, de cozinha que o pessoal geralmente descarta. E o que a gente não consegue reutilizar, a gente usa na compostagem, no minhocário. A gente tem uma horta atrás da creche, onde a gente faz o trabalho de plantio com as crianças, de hortaliças, legumes. E ali a gente utiliza esses restos que não podem ser reaproveitados como adubo, né, na própria horta. Então a gente passa para elas a importância de uma alimentação balanceada, né, e está crescendo esses nutrientes na merenda escolar lá da creche. Isso faz com que as crianças passem isso para dentro de casa também, para os pais, né? Porque não é só na creche que elas veem esse tipo de coisa. Então, ela pode ser que chegue em casa e fale assim, mãe, não, vamos aproveitar lá a casca da batata, vamos fazer um bolo com a casca da beterraba, vamos aproveitar por a beterraba no feijão. E cria-se o hábito também de consumir, né, esses legumes, esse tipo de alimento que geralmente as crianças têm um pouco de aversão, né? É verdade. Elas não gostam muito, mas se você faz uma coisa colorida, que é saborosa, que é... que receitas hoje já mostram pra gente como fazer uma comida gostosa com esses alimentos, elas acabam gostando e criam esse costume de levar uma alimentação mais balanceada. Eu me lembro que a única maneira que eu comia cenoura quando era pequena era no bolo de cenoura da minha mãe. E... mas assim, depois a gente acaba comendo e tal, mas é uma coisa interessante, né? É, trazer pro dia a dia da criança esse reaproveitamento também, né? É super importante. Isso já é um trabalho incide, importante. Já está atrelado também à reciclagem. Tá, é o mesmo fundamento, né? Então a criança, ela vê aquilo na alimentação e consegue entender que o material reciclável não vai ser pro aproveitamento dela, mas vai ser no aproveitamento de outros produtos, né? Na transformação desse material. William, a Unisanta promoveu o 13º Simpósio de Biologia Marinha, agora no final de junho, princípio de julho, né? Isso. E a Ecofaxina participou, não foi? Como é que foi lá a participação de vocês? É bacana, é bom a gente estar sempre alertando, né? Falando sobre o problema, são pessoas que vêm do Brasil inteiro. Muitas vêm, passam o tempo que estão aqui visitando a cidade, aqui na Orla, né? Não tem ideia do problema que é o lixo aqui na região. E é o que acontecia quando eu perguntava para todos, né, da universidade ali sobre o problema. Muitos desconheciam. A gente digitava no Google sobre fotos sobre lixo no estuário, a gente não achava nada. Então a intenção inicial foi essa, foi dar visibilidade ao problema. Hoje você digita lixo, estuário, Santos, Mangue, Vila Gilda, qualquer coisa do gênero no Google, e vem dezenas e dezenas de imagens que somos nós que colocamos, né? Que antes não tinha disponível para ninguém. A não ser que a pessoa fosse até lá e se chocasse da mesma maneira como nós nos chocamos, a pessoa não poderia ter uma visão daquilo sem estar visitando o local. E foi isso que a gente, em primeiro instante, pensou em estar fazendo, divulgando o problema e reunindo pessoas, forças aí para lutar contra essa degradação toda. Tá certo. Finalzinho aqui do nosso Espaço Regional desta quarta-feira. A gente agradece muito a participação do William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina de Santos. Sucesso, tá bom? E até uma outra oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Igar. Bom dia para todo mundo da rádio. Obrigado, William. Denise, até a próxima. Obrigada, Buturão. Só uma última informação. No DIC de Sambaiatuba, a Prefeitura de São Vicente plantou algumas mudas, sim. Então, o reflorestamento é importante, né? A partir do momento que você retira as pessoas que moram num lugar degradado, tem que ser reflorestado, tem que ser colocada a vegetação daquele local para que a fauna e a flora voltem a viver naquele local. E demora muito para que isso aconteça. Então, assim, quanto antes as pessoas fazerem reflorestamento, os replantios, são importantes, porque ainda demora muito tempo para que tudo volte ao mais ou menos como era. Então, é importante que a gente tenha isso em mente sempre. Obrigada, um bom dia para todos. Tá certo. Vamos ficando por aqui, sempre na produção da Raquel Munhoz, Rose Marques, do Lailson Oliveira. A coordenação é da Denise Pires. E o nosso Espaço Regional volta amanhã, 8h30 da manhã. Bom dia, até amanhã. Você ouviu na Primeira FM, Espaço Regional, com Edgar Boturão. Primeira FM. Estes são os apoiadores culturais do projeto Primeira FM. Primeira.